Thank you.

Campinas, São Distância 4, ajuste 9090. 9090, beleza. Salvador Campinas, nível autorizado 400, rota de Zulu 10, Ubab, Zulu 16, Osmuk, depois conforme rota plano de voo. Lembrando que estamos 7, primeira curva pela direita, curva perfil subida Salvo Uno, Leda, após Leda, transmissão Motiva, transfone 5420, controle 120, decimal 8. Hotel Sars, tráfego sentido contrário, transporte LG. Tem um trato sentido contrário, é um feno. Atenta a movimentação, ataque até o estacionamento, valeu lá. O trato é pequeno na laje, a sequência utilizada até para baixo é para ingresso. Visto, autorizado ingresso, repartilhado e posto 707. Pistão 7, decolagem autorizada, vento 0, 80 graus, 8 9.

Thank you. Aí,